Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Sejam todos muito bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e a gente está aqui hoje com André Teixeira, também conhecido como André Arco e Flecha. Ele que é o produtor e editor do Sapiens Cash e também a nossa enciclopédia ambulante. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Aqui também com a gente... Renato Siqueira, ele que é organizador do Sana, ele que fala japonês, luta capoeira e participou também do nosso NHS Extra, número 1, sobre, especial sobre o Sana. Opa, e aí gente, tudo bem? Pô, agora eu tô acrescentei mais uma coisa no meu currículo de coisas que eu faço aqui em Fortaleza. Ah. Eu tô ajudando a produzir o Uplay, que é aquele programa de videogame que passa na TV União. Ah, legal, eu, tipo, cara. Me juntei lá com a galera e... Como era um programa independente, assim, e o pessoal tava se esforçando lá pra fazer, achei bacana. Falei, ah, vou ajudar também aí, meio que. Tô fazendo parte lá do negócio. Então, desde já fica o pré-convite aí pra depois a gente marcar uma jam. Beleza, beleza. Também aqui com a gente, Fred Lima, ele que é da ProPixel. E aí, beleza? Eu sou o líder do grupo ProPixel, né? Eu tô no ramo de desenvolvimento de jogos já há uns 4 anos, por aí, então sou meio que novo, assim. Mas a gente já teve algumas conquistas, né? Bom, e aqui pra fechar, está com a gente André Jonatas, ele que tá querendo assumir um novo pseudônimo, um novo nickname. Nickname é novo, né? É um nickname... alternativo, né? Indie. Qual seria? André Joe. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de games indie, ou aportuguesando, jogos independentes. Vamos tentar entender um pouquinho aqui do que se trata, o histórico, por onde começou, como é que tá o status hoje, quais são os maiores títulos, os maiores expoentes desse tipo de jogo. E eu que não entendo quase nada disso, vou aprender muito neste programa especial. Vamos lá? Eu queria começar conversando com vocês, perguntar onde foi que começou essa história de jogos indie. Tem um ponto inicial? A gente pode definir algum ponto inicial, algum marco, assim, o Big Bang dos jogos indie? Então, cara, eu acho que assim, os jogos de videogame foram evoluindo, entendeu? A produção dos jogos começou a virar uma produção muito cara. Quer dizer, hoje em dia, pra você fazer um jogo de grande porte, vamos dizer assim, o AAA que eles falam, você gasta, em média, 100 milhões de dólares, 120, 150, por aí vai. Uma bagatela. É, pouquinho. E aí, assim, os grandes produtores ficam atrelados a esses projetos, atrelados às produtoras, e aí os games indie, eles vêm numa contramão, entendeu? Eles vêm com criadores independentes, com uma galera diferente que se reúne pra fazer, com um budget um pouco menor, e às vezes eles não são nem patrocinados por empresas grandes, entendeu? Tipo, não tem um selo grande ou conhecido bancando o indie. São os caras mesmo que se juntam e falam, olha, vamos fazer e tal. Vem numa contramão, entendeu? E na verdade, tem dado muito certo sendo desse jeito mesmo, sabe? Assim, tipo, os jogos independentes, eles estão ganhando cada vez mais espaço, com produções cada vez melhores, e as empresas grandes acabam abarcando essa galera. Quando eles veem criatividade e gente inspirada, assim, eles acabam abarcando, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, o que eu entendo de jogo independente. Eu não sei, agora acho que o Fred, como tá mais envolvido, ele pode dar uma posição melhor, me dizer se eu tô falando besteira ou não. Não, basicamente é isso mesmo. É porque esse negócio de jogo indie, de produções de grupos indies, ele é meio relativo, assim, não tem como você dizer o que é indie exatamente, porque assim, a gente pode até considerar que a Capcom é indie, porque ela não tem exclusividade, assim, como, por exemplo, a Rareware na época da Nintendo, que era party da Nintendo, né? Uhum. Ela não tem uma exclusividade dessa, mas eu acredito que isso daí é uma forma indie de desenvolver. Mas eles têm mais destaques para os grupos que estão começando a desenvolver jogos indies e não dependem muito de uma empresa ou de alguma coisa assim. Exatamente, mais ou menos o que você falou. Agora, de onde surgiu, eu não tenho certeza, mas acredito que foi. Alguns profissionais de produtoras que já trabalhavam na área, que se demitiram e saíram, ocorreu isso muito depois da época do 64 e tal, se juntaram para fazer os seus próprios jogos, e isso era indie também, né? Acredito que essa ideia, essa febre que ficou aí depois, essa maneira de desenvolver, veio a partir disso. Começou nos consoles ou começou mais no PC? Eu acredito que já nos consoles já começou isso daí. Isso faz sentido mesmo, porque tem um outro problema desses jogos com investimento muito alto, esses aí de 100 milhões, 120, 150 e por aí vai, é que eles precisam dar certo, entendeu? Tipo, 100% de certeza que eles vão dar certo. Então, já começa com a pressão, né? É bizarro isso, né? Então eles contrataram equipes grandes de marketing e de pesquisa de mercado pra botar as pessoas pra jogar, pra saber se o jogo vai dar certo ou não, entendeu? É quase uma aposta que eles têm certeza que vai vender muito, sabe assim? Às vezes não dá certo, na real, né? Porque tem jogo que é muito ruim, que o cara pagou 150 milhões e o cara morre no prejuízo, mas desenvolve por 5 anos, entendeu? É tipo um negócio que demora muito. Eu tava viajando e eu fiquei impressionado com a campanha de pré-lançamento do Destiny, acho que é do PS4, né? Mas em todo buraco da cidade onde eu tava lá. Exato. Tinha parada de ônibus, em outdoor, caraca, em todo lugar. Então realmente gastaram, só de marketing, só de propaganda, devem ter gasto uma grana. Imagina o desenvolvimento, né? Agora é o que eles esperam arrecadar, né? Renato, só complementando, é até um pouco paradoxal nessa questão de você investir muito e ter que ter certeza, porque foi um investimento muito grande, tem que cobrir aquele custo e ter o lucro, né? Mas na produção indie, digamos assim, com baixo custo e todo aquele esforço individual, no máximo, sei lá, uma equipe de poucas pessoas, também tem que dar certo, talvez muito mais do que esse grande investimento, porque os caras, é a vida dos caras ali, né? É muito bem relatada essa questão. Eu vou até aproveitar para indicar, né, um documentário, o Indie Game The Movie, né? Talvez vocês conheçam. Muito bom. A gente, né? Exatamente, Netflix. Outro depois você pode pesquisar, que é o Atari Game Over, né? Que eu acho que é anterior a esse. Fala da derrocada do Atari. Mas esse indie game, inclusive, tem um cara muito... Eles pegam, assim, talvez estereótipos. Não vou soltar spoiler. Mas conta a história de lançamento, né? De spoiler de documentário, não vale não? Porra, a galera tá levando um nível de spoiler assim, né? Muito a sério, né? Game of Thrones tem spoiler, se alguém morrer no indie game, não pode falar. No indie game, no final, todo mundo morre. Pois é, no jogo, né? Então tá bom, não vou falar não, vou falar depois. Mas lá conta, isso talvez seja um spoiler forte, em 2008 é citado como um ano, assim, de boom, né? De explosão dos jogos indies. E por volta desse ano que surgiu a plataforma Steam, né? Que foi quem puxou todos os outros grandes consoles e empresas, né, que trabalham nesse ramo, a também disponibilizar os jogos digitalmente, né, na internet, que havia uma resistência, né, em função dos varejistas, mas beleza, não quer não, então a gente vai fazer aqui, né, e deu um start assim forte para que os jogos fossem disponibilizados na internet. Aí o AdioSurf, né, que talvez o primeiro assim a dar esse pontapé inicial, Castle Crash, Braid e World of Ghoul, né, talvez os... Era isso que eu ia perguntar, quais foram os primeiros títulos, assim, de expressão, e até hoje, na opinião de vocês, qual é o maior título, o título que fez mais sucesso? Ultimamente, tem muitos títulos bons que estão saindo e que estão vendendo bem, entendeu? Tem um, inclusive, que tá saindo essa semana, saiu hoje ou ontem, um de celular chamado Horizon Chase, é baseado no tipo, o cara pegou o Top Gear, que é o game de Super NES que a galera jogava muito, que uma trilha sonora mó bacana. Eu vi esse negócio aí, mas na minha cabeça eu já tinha jogado esse jogo aí há uns 20 anos atrás. É, o Top Gear, você jogou o Top Gear, provavelmente. Top Gear eu joguei também, então tô dentro. Eles fizeram uma versão, aí chamaram o cara que fez a música do Top Gear, claro, clássica. E pediram pra ele fazer a música desse jogo, entendeu? E é um jogo de celular, ele tá sendo vendido a $3, assim, na Eu já fiz vontade de jogar. E nem é um jogo baratão, né? Tipo, é um jogo, tipo... E tá tendo uma boa aceitação da mídia, assim. Pois é, eu tava assistindo o filme, o Indie Game, esse documentário, e ele fala alguns títulos, né? Eu não sei se foi coincidência ou se já esperavam o sucesso daqueles jogos, mas eles estavam fazendo o documentário... Os caras desenvolvendo alguns jogos grandes assim, né? No mercado indie, como o André falou do Braid, né? Meat Boy, o Fez, o Limbo. Acho que o próprio Minecraft começou como indie, não, Fred? É, o Minecraft é indie. Até pouco tempo atrás eu não sabia exatamente o que era essa onda Minecraft. Só vi os moleques andando por aí com aquela espada mal desenhada. E... o que é, cara? O que é esse fenômeno Minecraft? Na verdade, Minecraft, ele... Eu não sei como é que você não conhece Minecraft, cara. Todo mundo conhece Minecraft. Cara, eu tava hibernando. Eu passei um tempo hibernando aí. Voltei a despertar agora pro meu lado nerd. É, a galera vicia muito nesse jogo, assim. Eu joguei umas duas vezes, assim. Mas eu não cheguei a ficar muito viciado, não. Eles foram feitos por desenvolvedores indies. Eu não cheguei a ler muito a respeito. Mas eu sei que eles estavam fazendo um jogo por experimento mesmo, assim. Ah, vamos fazer um jogo aqui e vendo o que é que dá, né? Tiveram a ideia lá e começaram a desenvolver sem... esperança de ganhar dinheiro, né? Segundo o que eu li. É que é o grande lema do indie, pode ser isso, não? Será que eu tô viajando? Ah, não vem com essa pra cima, Juninho. Não, geralmente a galera produz querendo dinheiro. Cara, nesse documentário do Indie Game, os caras desenvolvendo lá, você sente, passa pela televisão o nível de estresse que eles passam e parece que eles estão investindo ali todo... Para investimento financeiro e de vida também, onde de vida. De tempo. Exato. E no dia do lançamento, aquela coisa, se não der certo, eles estão encrencados. Adeus, entendeu? Adeus. Inclusive, eu separei duas aspas aqui, duas frases, né, aqui, dos desenvolvedores, que é o seguinte: um deles dizia assim: se não fizer sucesso, não faz a menor diferença, porque eu não fiz esse jogo para as pessoas, eu fiz esse jogo para mim. É um reflexo do que eu sou. Se rendeu o suficiente para fazer o próximo jogo, tá tudo bem. É muito significativo isso. Não sei se eu acredito muito, não, mas. É bonito. É bonito, cara. O outro disse assim: quero ser independente e não esse exército de imbecis online. Esse é um pouco mais impactante, né? Esse é um pouco mais polêmico. É o Phil Fish, né? É o mais polêmico lá da. Esse é o cara que desenvolveu o Fez, né? O Fez. Exatamente. Mas o Fez, ele. O cara parece que começou a desenvolver, fez uma demo, um pedaço do jogo, lançou, se não me engano, ganhou um prêmio e aí ficou a pressão, ganhou investimento, ganhou patrocínio pra poder desenvolver o jogo e ele começou a demorar a entregar o jogo pronto, né? E a galera ficava no pé dele, os haters da internet, e acho que ele soltou essa frase aí num nível numa situação de nível alto de estresse, né? Acontece esse tipo de coisa, Fred? O nível de estresse quando tá se desenvolvendo o jogo, acontece mesmo ou ainda você ainda tá no nível relax? Assim, acontece esse negócio de estresse, assim, acontece. Mas no meu caso é um estresse mais interno, assim, eu procuro não demonstrar ele, né? Até porque depois que eu comecei a praticar, depois que eu comecei a desenvolver muito jogo, que eu passava horas e horas, assim, praticamente o dia todo, eu passei a praticar meditação pra ver se eu conseguia... Legal, sério, olha aí. Passei a praticar meditação pra poder aguentar todo o dia desenvolvendo o jogo tranquilamente. Atualmente, eu tô mais regrado, né? Em questão de horário pra programar. Se eu programo 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, com algumas pausas, e de noite. Mas na época que eu estava desenvolvendo alguns títulos, como 00 Zombie, que ainda não foi lançado, porque a gente ainda não vai lançar ele, por causa do Bytefame que entrou, né, na Steam. Então, alguns outros títulos, como o Smash Bomb, por exemplo, era o dia todinho. Eu só pausava quando eu dormia, em cima do computador. Em cima do teclado, né? Em cima do teclado. E quando eu acordava, eu já... voltava a digitar. Se fosse sonâmbulo, ainda ficava programando no mundo, né? Eu quero terminar um raciocínio que eu tava fazendo, que eu lembrei, que eu acho que é legal pra alinhavar essa nossa discussão sobre o indie. Esse negócio que o Fred falou agora de programar tudo sozinho, tem essa coisa também. Os grandes títulos de, sei lá, 150 milhões de dólares, eles têm mais de 500 pessoas no estúdio, espalhados por vários estúdios, tá ligado? Isso. Então tem cara que tá lá só programando um vasinho, um copinho, uma garrafa, entendeu? Do jogo inteiro que é mundo aberto e essas coisas. Coisa muito então, mais específica, né? É, sabe, tá tem muito mais investimento para isso. E o indie é um cara que faz sozinho. O indie, ele goza da liberdade de poder criar o título do jeito que ele quer. Tem isso também, entendeu? O que eu tava querendo dizer é o lance do que essa coisa das pesquisas de mercado terem começado a podar a liberdade dos produtores. Então, muito produtor que era clássico, tipo, que era um cara super antigo, que tinha feito muito jogo antes com liberdade, ele já não tinha mais, entendeu? Um dos exemplos bem padrões, assim, é o Hironobu Sakaguchi, que é o criador dos Final Fantasy. O cara fez Final Fantasy até o, sei lá, 27. Até o 7. E aí depois... Eu acompanhei até o 7, eu acho, que é o mais famoso, né? Então provavelmente você acompanhou uma história dele, com produção dele, direção dele e tal. Só que aí depois ele começou a degringolar, porque começaram a falar pra ele, olha, faz isso, faz aquilo, começaram a mudar muita coisa. A Square gozava de uma fortuna pra investir em coisas. Fizeram aquele Final Fantasy The Spirit Within, lá, que é tipo um filme... longa-metragem no Final Fantasy, que não tinha nada com Final Fantasy na época. E aí ele começou a perder a popularidade que ele tinha dentro do estúdio. No final das contas, ele acabou saindo e começou a produzir jogo indie mesmo. Se juntou com outros produtores, quer dizer, era um cara, um super cara, super graduado, super importante pra indústria de games, produtor, desenvolvedor, que simplesmente foi, sei lá, ele foi expulso, ele foi expelido pela empresa porque ele fazia coisas livremente, entendeu? E de repente ele começou a ser podado por esse tipo de coisa. Eu tenho uma experiência pessoal com esse lance da parte do setor de qualidade, que eles falam, né, que é o Quality Assurance, que é tipo garantia de qualidade, né, essas sessões que entraram nas empresas grandes. Eu tive o prazer de visitar duas delas, sabe, uma no Japão e uma nos Estados Unidos. Eu fui na Sony, no departamento de PlayStation da Sony, na Califórnia. Eu tive o prazer de entrar lá e eu vi o departamento de qualidade deles, que era o seguinte, eu vou tentar descrever como era. Era uma sala com vários, por exemplo, nessa época era o PlayStation 4, vários PlayStation 4 e uma cabininha pro cara sentar. Iam lá pessoas estudantes, senhoras, idosos, senhores, eles chamavam grupos diferentes de pessoas. Eles se sentavam na frente dos aparelhos, jogavam os jogos e tinha, por exemplo, umas 5 câmeras filmando cada uma dessas pessoas, entendeu? Tinha uma câmera que filmava o rosto, tinha uma câmera que filmava a mão do cara segurando o controle, caraca, tinha uma câmera filmando a lateral do cara. E assim, por exemplo, o cara pegava um jogo cujo comando era muito difícil pra ele dar, por exemplo, eu preciso, sei lá, da minha lua pra frente e soco, sei lá, pra dar um honrado. E se o cara se sentisse mal... Uma senhora dando... não, imagina. Meu filho! Porque se o cara tivesse dificuldade pra fazer isso... Essa jogabilidade não tá muito boa, né? Essa interface aqui, meu filho, tá muito ultrapassada, essa interface. Se as pessoas tivessem dificuldade na pesquisa de realizar esse movimento aí, eles iam lá e falavam assim, olha, vamos simplificar, então vamos fazer o seguinte, vem de dar Hadouken desse jeito, vamos apertar um botão, pronto, Hadouken, entendeu? E aí a versão final do jogo saía muito mais simples. É por isso que o pessoal fala, pô, tem aquela explicação de, pô, antigamente, cara, eu era obrigado a jogar mesmo. Tipo, Mega Man antigo era super difícil, tinha que pular os negócios, matar os bichos de verdade. Hoje em dia, aparece uma caixinha explicando, entendeu? Pra pular, aperte B, sabe? Porra, cara, isso é uma dificuldade que eu tenho. Como eu falei, eu saí da minha fase de hibernar pouco tempo e voltei a jogar, voltei a ler, voltei... fazer várias coisas. E eu, quando eu pego uns jogos, cara, às vezes eu desisto porque eu vou levar muito tempo pra aprender a jogar. E aí a tela vai... Você vai começando e para. Pra fazer isso, aperta o X, não sei o que, não sei o que. Aí joga um pouquinho, para. No tutorial. Caramba, bicho, eu só quero jogar. A parte desafiadora fica comprometida, entendeu? Então, isso acabou sendo um dos motivos desses produtores grandes saírem e quererem fazer coisa própria, entendeu? E aí a galera que é dessa geração nova, que tá programando, que a capacidade dos computadores melhorou, o cara pode programar sentado em casa, entendeu? Ele não precisa necessariamente estar num estúdio, num laboratório pra fazer isso. Ele pode programar em casa, por exemplo. Aí começaram a brotar esses jogos, entendeu? Renato, só pra complementar ouvinte nosso, até já participou com a gente aqui, o Pedro Turano, que ele é arquiteto e desenvolve jogos também nessa parte de infografia e tudo. Ele mandou um recadinho aqui da opinião dele sobre jogos indies, né? Eu vou ressaltar aqui pra vocês. Para mim, os jogos indies representam a liberdade criativa. Tem muito a ver com o que você tá falando. Representam a época romântica dos precursores do videogame, com seus laboratórios nas garagens, com toda a dureza de trabalhar sem reconhecimento e dinheiro e a alegria de fazer o que gosta. Não só a Exato, não só criavam nova forma de entretenimento, mas também criavam tecnologia. Os grandes desenvolvedores da atualidade são verdadeiras superproduções, se igualam aos filmes de Hollywood. Eles desbravaram, trilharam seu caminho e se firmaram, né? E faz ter uma fórmula de história, jogabilidade, interface, já conhecida e sucesso. O mercado exige isso deles. É aí que entra a produção de jogos indie, né? Eles não se enquadram nessa fórmula pronta, feita pra, pelas Exato, grandes. É isso mesmo. Até usam a mesma isso tecnologia, mesmo. Mas eles têm liberdade e obrigação de mudar, criar, ousar para uma nova situação, né? Nessa luta surgem os games indie super premiados, que por liberdade acabam sendo mais desafiadores e ganham, né, também nessa questão da confiança. Ele chama de jogo de evolução, que é um ciclo que não para, né? Os inovadores vão se tornando corriqueiros, outros inovadores vão surgir e aí fica esse ciclo, né? Essa situação. Dentro disso que eu falei, os jogos indie, eles são mais simples? Eles têm uma jogabilidade mais... Não necessariamente. Eu acho que esses jogos indie resgatam muito a jogabilidade dos jogos antigos, né? Do SNES. Isso. Eles tendem a ir para um estilo meio retrô, né? Até porque, geralmente, os indies querem resgatar esse público, né? Eles não gostam realmente da era tutorial, né? Vamos dizer assim, nessa época atual que aparece tutorial pra tudo que é de lado. Tem um público específico nessa direção? Sei lá, será que é um público mais na minha idade, por exemplo? Digamos assim, eu tenho 33 anos e tenho essa característica quando vou jogar. Os jogos indie, eles miram esse tipo de público? Sim, os jogos indies eles tendem a mirar esse tipo de público mesmo, mas eles podem atingir públicos atuais também, como eu já vi em muitos casos, né? Sim, o Limbo é um jogo indie que atingiu diversas pessoas, até jogadores atuais ele atingiu, então não tem um limite, assim, não é limitado para um certo tipo de público, mas o foco são os retro gamers mesmo. Falando a respeito do design, né? A gente tem aqueles jogos indie que são mais, como o André colocou aí, relembrando os jogos antigos, bem pixelado mesmo, até de forma intencional. E tem jogos também no estilo do Limbo, que são praticamente verdadeiras obras de arte, né? Tem um jogo que vai sair, acho que para Xbox One, eu não sei se é esse ano, que chama Cuphead, o nome do jogo. Ele foi feito como se fosse feito um desenho animado da década de 50, assim, sabe? Que era aquele... Eles faziam mais quadro, mas é um desenho meio borrado, clássico, assim. Se a galera quiser procurar no YouTube, chama Cuphead. É um jogo assim, que ele não é aquele retro 8-bits, entendeu? O cara pegou e fez um jogo com cara de desenho animado, assim. A animação era muito bacana, sabe? Então, eu falando aqui, não consigo descrever exatamente como é. Tem que pegar, sei lá, e olhar no YouTube tente, mesmo. Tente. É que nem aquele... Aqueles desenhos clássicos do Pernalonga, sabe? Ah, cara, legal. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. Por que o pessoal simplesmente não faz um game desse jeito, cara? Como desenho animado simples. A galera costuma querer fazer em pixel art, assim. Geralmente os indies costumam querer fazer o jogo em pixel art, justamente pra retratar o jogo retrô. Mas tem muitos jogos aí indies que são em vetor, em pintura digital, que são muito bons. Então... Cara, mas por exemplo, o Super Meat Boy, né? É um jogo é muito bom o gráfico, né? Esses famosos, que famosos, né? Até estranho falar, mas são famosos, né? são. Fez o conceito é meio tosco, né? É um pedaço de carne. Pois é, e que foi o que eu achei mais massa foi isso. É um pedaço de carne, né? Não tem pele. Salvar um band-aid. Eu vou emendar com a minha pergunta. Salvar a namorada dele, que é um band-aid, né? É, a namorada dele é o band-aid, que aí o cara diz que é como se fosse ele mesmo. Que é uma retrata ele, que é um cara talvez suscetível ali, frágil, e precisa daquele band-aid e tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta em relação ao Byte Family. Tem isso, Fred, no jogo de vocês? Tem personalidade de vocês no Byte Family? Tem. O jogo ele se passa em um mundo digital, assim, o local onde o jogo se passa é como se fosse um mundo digital, o booleano, né? Tudo em booleano, as coisas, o sistema lá, todas as partes do jogo representam uma parte do computador, e eles têm que salvar os bits. São 8 bits, eles têm que salvar os bits, que aí dá um byte, que é a Byte Family. Então, ele tem uma certa história, ele tem uma história, tudo voltado para esse tipo de coisa, assim, de computador, de... programação, essas coisas, que vai se desenrolando de acordo com o que você vai jogando. Vamos falar um pouquinho agora da ProPixel, Fred. De onde que surgiu, primeiro, o desejo, né, a vontade de trabalhar com jogos indie, e depois, quando foi que você viu que realmente daria para trabalhar com isso? Ela surgiu, primeiro, eu e os meus primos tentando fazer mangá, porque a gente é muito fissurado na cultura japonesa. Aí a gente começou a tentar fazer mangá. A gente viu que aqui no Brasil ia ficar meio complicado de fazer mangá e os jogos estavam começando a crescer, assim. Aí a gente migrou mais para a área de criação de jogos. Eu comecei fazendo animações, né? Não era jogo, era mangá, e depois passei para animações 2D no Flash. Com o tempo, eu fui tentando aprender programação para migrar para essa área de criação de jogos. Partir da parte da arte para a parte de programação. No caso, na ProPixel, eu sou programador, né? Eu já tenho desenhista, antes não tinha, né? Antes era eu programando e desenhando e animando, mas agora já tem desenhista, que pixel artista. Olha, duas pessoas já não pode ser mais considerado uma empresa índia, hein? Já dobrou o quadro de funcionários. Calma aí, já pode ser empreendedor individual, né? Tem mais pessoas, não tem só duas, não. Olha aí. Grande companhia, cara. Tá no mainstream. É pouco ainda. Então tu passou de mangá pro pessoal mangá de ti. Foi quando tu começou a produzir. Sacanagem. Não, mas o que eu quis dizer foi assim: enquanto você tava ali no mangá, sem o R. Não, tu vai explicar a piada mesmo, é sério. Não foi piada, foi uma pergunta. Ah, tá. Eu queria perguntar aí pros profissionais da área, assim, esse mercado em Fortaleza, vocês já conseguem viver dele ou tem um trabalho paralelo? Bem, no meu caso, eu trabalho como freelancer, então eu tenho um tempo para fazer os meus trabalhos freelancer e o tempo para ProPixel, né? Aqui eu ainda não consegui uma maneira de ser remunerado pela ProPixel, assim, por exemplo, uma startup ou alguma coisa que tem. Mas, no meu caso, eu ainda tenho trabalhos paralelos, usando o conhecimento que eu adquiri com o meu desenvolvimento. Qual a tua especialidade e o que você fez exatamente no Byte Family e na ProPixel? O Byte Family é o jogo da ProPixel que recentemente entrou na Steam, né? Que é a maior plataforma de vendas de games online, não é isso, Fred? Exato. Bem, meu papel no Byte Family... No Byte Family eu fui o game designer, o programador. E no início eu estava sendo a arte 2D. Só que quando eu comecei o Byte Family, a intenção não era fazer um jogo muito grande. Na verdade, o Byte Family, quando eu comecei a fazer, a intenção era treinamento para a galerinha que está da ProPixel, né? Eu ia fazer um game design, que o nome do jogo era ProPixel e o nome do nosso grupo não era ProPixel. A gente acabou mudando e querendo aumentar o jogo, o Byte Family. Nesse caso, eu fui o game designer e o programador. Atualmente, eu estou sendo game designer e o programador do Byte Family. Fora isso, eu sou o líder do grupo ProPixel. Legal. E tem ainda o Robson Caetano, o Anderson Caetano, o Ulisses Correia. É, tem mais alguém? Bem, tem o André. Atualmente na ProPixel tem o André Lima, que é o pixel artista. O Anderson, o Ulisses Sombra, que é level designer e 3D. O Paulo André. E o Robson atualmente ele não está na ProPixel. Ele pretende voltar para ProPixel, mas ele atualmente não tá. Embora tenha, ele também era da ProPixel, passou um bom tempo com a gente no início. Legal. E a ProPixel também tem alguns outros jogos, né? Eu tava dando olhada aqui, tem o Cavernoso, não é isso? Blood Bubble. É, Jungle, Apocalypse Junk. Esses daí são bem mais simples, né? Casuais. No caso, esses daí eu fiz para mais para testar a burocracia de publicar na Apple, né? Não foi, a intenção não era muito vender, sim. Ah, foi mais como teste. Depois da Jam, a gente teve uma SMD Game Jam, quem participou foi eu, o Anderson e o Robson, e a gente ganhou essa SMD Game Jam lá na UFC. Era uma Game Jam que o curso de Sistemas e Mídias Digitais proporcionou. Como é que funciona essa Game Jam? Tem que fazer um jogo em 48 horas. Sério? Caraca. Sério. Caramba, eu não consigo finalizar um jogo em 48 horas. A gente bugou lá programando. Ah, cara, legal. Foi uma experiência interessante. O jogo tá disponível no blog da ProPixel, se quiser jogar, vai usar. Ah, legal. No caso, quem participou desse jogo foi eu, o Robson e o Anderson. Aí depois que a gente fez esse jam, aí eu vi que era muito pesado uma game jam, porque 48 horas programando é um negócio muito doido. Aí eu passei a programar um jogo pro final de semana. Só o ritmo ali, né? 48 horas, final de semana, bobagem. 4 anos, 3 anos. A minha intenção era... Porra, bicho. A minha intenção era fazer com que desenvolver um jogo em 48 horas não seja mais um desafio, né? Porque era um desafio muito grande. Então, a minha intenção foi tornar isso natural. Por isso, eu passei a desenvolver um jogo por final de semana. E esses jogos são os que estão publicados na Apple Store. Cavernosos, Bubble Bubble. Então, são bem simples, mas foram feitos em 48 horas. Cara, próximo final de semana, aniversário da minha filha, eu queria dar um jogo de presente pra ela. Você pode fazer uma programação. Ela gosta da Peppa Pig, viu? Pode ser. Não é caricatura, não, pô. Ô, Fred, fala aí o endereço do blog, do site, da ProPix, pra galera se quiser. Dá pra jogar online? Dá pra jogar o jogo, só entrar lá no blog da ProPix, que é propixelgame.blog.spot.br. E entrar lá tem também um muito bacana que eu gosto, que é o Ponto de Fuga. Eu fiz pra internet mesmo este, não foi nem pra... Foi no final do ano que eu fiz. Foi 2 semanas de produção. Eu gosto... É um dos jogos que eu mais gosto, assim, dos mais simples, né? Dos que a ProPixel fez, é um dos que eu mais gosto dos simples. Vocês conhecem um jogo alternativo. Até onde eu conheço, é o jogo alternativo mais antigo do Brasil. Alternativo dá pra jogar online na Deep Web, né? É o Gustavo's Adventure. Armas. Gustavo's Adventure. As aventuras de Gustavo. Eu criei um trauma desses jogos alternativos, independentes. Esse jogo, Gustavo's Adventure, é espetacular. Ele tem pra baixar aí de graça na internet. Ele é cheio de piada bem... É um jogo que não seria lançado no mainstream, jamais. É um RPG, tem um momento do jogo que você tem que procurar uma chave, a chave tá no cu da galinha. Oh my God! Que beleza. É um jogo família. Mas, quando eu Chicken Family. Jogo, acho que tá com uns 15 anos, mais ou menos, e não tinha o final do jogo. E o cara tinha um blog, não, tô terminando. E aí eu criei um trauma desses jogos alternativos, nunca mais joguei, nunca mais, assim, fiquei naquele mainstream, né? Até hoje eu fui pegar que jogo, hein? Se foi pegar logo... Aí eu descobri agora, quando eu fui gravar aqui, eu me lembrei do Gustavo's Adventure e descobri que agora ele tem um final, vou voltar a jogar. Vai pegar a chave, né? Mas é um jogo muito legal esse. Ele foi feito no RPG Maker. Que o RPG Maker, eu acho que é um dos precursores dos jogos alternativos, né? Antes dos jogos indie de existir essa nomenclatura, jogos indie, de alguns são bem rentáveis, né? Alguns lucram milhões aí. Aí antes dessa era, tinha os jogos alternativos que o cara fazia ali porque gostava mesmo, né? Porque era um profissional, queria um retorno, né? Como é que é a monetização desses jogos independentes? Você pode vender... Uma coisa também que eu acho que caracteriza, né, os jogos independentes é a forma de distribuição, né? Que acaba sendo também independente, já que hoje em dia dá para se fazer uma distribuição totalmente online e aí você acaba não precisando depender dessas grandes redes, né? Varejistas, grandes distribuidores. Mas como é que é a forma de monetização? Alguém sabe, Fred? O Fred com certeza deve saber porque colocou agora o Byte Family na Steam, né, Fred? Isso, a monetização varia muito, assim. Geralmente a monetização do jogo é publicar em algum tipo de distribuidora para as pessoas comprarem e a distribuidora ter sua porcentagem e você ter a sua parte, né, como desenvolvedor. Quanto do jogo. A porcentagem, geralmente? Varia de distribuidora para distribuidora. Mas tem casos que lucram com AdMob, por exemplo, o Flappy Bird, né, aquele jogo que fez muito sucesso, ele foi com AdMob, foi com propagandas no jogo, no aplicativo, e de acordo com que as pessoas iam clicando nas propagandas ou visualizando, ele ganhava dinheiro com isso. Então, nesse caso, foi publicidade. Então, essa parte de monetização é um desafio muito grande depois que o desenvolvedor acaba de programar ou de fazer o jogo, desenvolver. Aí vem o próximo desafio, que é como fazer o jogo ser visível e garantir uma renda. Ah, legal, aí já ampliou um pouco o meu horizonte. Eu tava visualizando só a venda do jogo, mas você já falou de propagandas dentro do jogo. E eu lembrei também que agora uma grande possibilidade que os jogos estão fazendo é vender itens dentro do jogo, né? Não é isso? Uma arma, um item, uma armadura, uma fase diferente, né? Isso daí é comum agora, né? Porque agora isso daí tá gerando bem mais dinheiro por causa do... Porque a pessoa não precisa comprar o jogo, ela pode testar o jogo. E se ela viciar no jogo, que a intenção do desenvolvedor é fazer ela viciar no jogo para comprar os seus itens, né? Ele vai criar um plano de negócios em cima do jogo para fazer com que ele sinta vontade de comprar itens que precisam ser pagos com dinheiro real para você ganhar. No caso, a maioria são mobiles, a maioria que usa esse método são mobiles, pelo que eu percebi, né? Mas na própria Steam, se eu não me engano, já tem jogos assim, tem muitos jogos assim na Steam. Eu agora, tenho uma tia que pegou um empréstimo do banco para poder jogar Candy Crush. Sério? Caramba. Sério, André? Cara, as pessoas são estranhas. Tem algum grande expoente? Hoje quem é o maior jogo, maior expoente nesse tipo de monetização? Tinha algumas coisas no nível de, sei lá, Warcraft, né? Mas no lado de RPG, não é isso? É, no lado de RPG tem muito isso. Por exemplo, League of Legends, né? Tem muito isso daí. A galera compra skin naquele jogo ali direto. Tem gente que gasta R$200 por mês no jogo. Então é um negócio muito... Os caras viciam mesmo os jogadores. Ah, agora tudo faz sentido. Essa é a estratégia, né? Quando eu vou no supermercado, do lado, assim, perto do caixa, tem aqueles cartõezinhos, né? Pra vender. Sim. De Facebook, de... Ah, olha aí, o tiozinho aqui tá começando a atender. Meu Deus do céu. E aí sai muito mais rentável, porque se você imaginar que um preço de um jogo do Play 4 ou Xbox One é R$250, mais ou menos, um joguinho desse você pode gastar até a sua imaginação ou o seu bolso basearem. É a tática traficante, né, cara? Você dá ali de graça, o principal é o cara gostar. E aí depois, o próximo agora é só pagando, né? O princípio básico da internet é esse. Você dá alguma coisa, você oferece alguma coisa de graça, a pessoa gosta e compra o resto. Mas o que eu acho interessante, pelo menos em alguns jogos, por exemplo, League of Legends, a jogada que eles fizeram foi pro jogador mais interessante, porque eles vendem skins, eles não vendem poderes, né? Não é pay to win, né? Skin seria exatamente o quê? Só o visual do personagem. Então, tipo, tem jogo aí que pra você ganhar do outro, você tem que pagar, entendeu? Tem jogo que se o cara for rico... Ah, sacanagem aí. Se o cara for rico... Chegou nesse nível de corrupção nos jogos? Não, tem algum. Quando eu era pequeno, o cara sempre que tinha mais grana, ele comprava mais bola de gude, comprava aquele cocão de aço e se dava melhor. E agora, na época dos games, também tem isso, né? Não, tem alguns que são assim... O League of Legends não é, porque ele optou por vender skin, né? No caso, o League of Legends não é desse tipo, né? Não é desse tipo, porque ele optou por vender skin. Tem alguns jogos que você compra itens pra ficar mais forte e assim você ganha dos outros jogadores. É o que eu acho uma sacanagem, né? Vou dizer uma coisa aqui que eu vou amar muitos inimigos na internet. Eu baixei League of Legends pra jogar. Eu instalei. Eu apertei lá Start. Eu não apertei um botão e eu passei de fase. Caraca, bicho. E, cara, é uma confusão tão grande na tela, tanta informação, tanto personagem, que eu fiquei tentando entender, e quando eu comecei a entender, a fase, a batalha, né, terminou. Deve ter sido um tutorial, mano. Porque aquilo ali, cara, era contando a história ainda, não é? Era o jogo. Era o demo. O cara pivete, vai no fliperama e pensa que tá jogando de graça. Mas tem muito jogo hoje que ele automatiza, você programa ali o personagem pra um vai atacar, outro vai ficar curando, outro vai ficar usando magia e pronto. Você solta o controle e ele faz tudo só, assim, que é uma coisa, a meu ver, muito muito, muito chata. Mas no caso disso daí seria algum tipo de... É, no próprio jogo mesmo? Assim. É, o próprio jogo ele dá essa opção. Você dá um comando pra cada personagem, dá uma estratégia, digamos assim. É, esse aqui vai ficar mais ofensivo, esse aqui vai ficar mais defensivo. E aí pronto, o personagem fica rodando no mapa, entra numa batalha, e aí ele já adota aquela estratégia. Mas é mais Age of Empires, né? RPGs antigos eram assim, não? Não, mas... Você tinha que controlar o personagem, andar no mapa, e você tinha que dar o comando do personagem fazer certas ações. Sim. Esse hoje, não. Eu vejo o meu amigo jogando, ele deixa o celular na mesa, a gente fica conversando e ele fica lá, ganhando XP. Pra gerar Bitcoin. Sim, entendi. É um outro, assim, tem um nicho interessante de relativo a games, aí eu queria tirar essa dúvida, minha curiosidade. Duas notícias aqui interessantes que eu li que é o seguinte, veja como os videogames ajudam a difundir a cultura africana e indígena. E a outra notícia é que há um projeto de educação, até o Fred pode falar mais sobre esse cara, sobre esse projeto, que é o Roger Souza, né, que foi citado aqui nas conversas anteriores. Empresas também que estão encomendando jogos para treinamento, para seleção. Esse tipo de jogo, né, que tem um objetivo que não seja entretenimento, seja difusão de cultura, formação, que seja capacitação, seleção, também pode ser considerado jogo indie? Sim, dependendo do grupo que fez o jogo, pode ser considerado indie. Mas geralmente. Então não é tanto a repercussão que ele tem, mas quem faz, digamos assim. É mais a dependência que os desenvolvedores têm para fazer esse jogo. Se ele depender de uma empresa para fazer esse jogo, ele já não é tão indie assim. E se a empresa chegar assim, Fred, é o seguinte, eu quero selecionar melhor os meus funcionários e eu quero que você prepare um jogo. Eu só preciso que a temática seja que a pessoa não seja... assim, alguém que mate, uma pessoa que mate pessoas, desenvolva um jogo pra mim. Essa encomenda automaticamente deixa de ser indie ou depende da intervenção dessa empresa? Bem, isso daí eu acredito eu que já deixa de ser indie, porque ele já tá dependendo de um padrão, né? Ele precisa fazer o jogo do jeito que o cara quer, seguindo os padrões que o cara disse daí já é freelancer, já é terceirizado. Entendi. Mas ou não é o fato de ser um jogo alternativo que vai tornar indie. É a como foi feita a produção. No caso, é como a liberdade de quem... Ele é mais autoral, né? O indie é um jogo mais autoral. É, entendi. Isso. Ele pode servir a qualquer coisa, desde que seja feito de forma autoral, do jeito que o malucão quer, utilizando a personalidade dele, a filosofia e as viagens. É a característica. Acho que a indie é essa realmente. Acho que o indie jogo... é mais a forma de fazer, né? Não é, forma de fazer, isso. No Brasil tem algum incentivo para a produção de games indies? Por enquanto que eu saiba, não. Eu acho que talvez tenha universidades, alguma coisa que você pode pegar bolsa para programar, alguma coisa do tipo, mas de ter um investimento ainda não. É, né? Na verdade, no Brasil ainda tem um certo preconceito, assim, da parte da política, das coisas, as pessoas não entendem muito sobre, já tem um certo preconceito. É tanto que você vê aí, por exemplo, o cara programou, passou horas aí programando uma borboleta numa empresa grande. Ele fez lá numa empresa grande, você tem vários setores para fazer programação, né? Tem cara que programa só aquela borboleta ali. É uma borboleta que fica no cenário que o jogador passa por ela e nem nota direito. Mas teve um cara lá que passou horas programando aquela borboleta. Tem gente que acha besteira, tipo, tem gente que acha que programar e fazer um jogo não é uma coisa de 7 gapeças. Mas é. Eu lembro que no início eu mostrava alguns jogos para algumas pessoas e elas pensavam que era fácil fazer, entendeu? Tipo, tem um bonequinho ali andando pro lado pro outro pulando. Os caras nem nota o quanto de cálculo que tu fez para poder fazer aquilo aí, né? Não, a calculadora faz. Tem que calcular o pulo, né? A distância, o tempo. É, no caso, depende do jogo, né? As mecânicas, né? As mecânicas. Os gatilhos. Jogo de RPG é matemática e algoritmo direto. Se tiver... Fred, agora é a hora da verdade, cara. A gente tá aqui há quase uma hora gravando e a gente não fez nenhuma pergunta assim que constrangesse você. O Renato passou por isso, você vai ter que passar também. É o seguinte, você acabou de receber uma proposta pra ir pra uma grande produtora. Aceitaria? Não. Tem certeza? Cara, foi firme, rapaz. Não foi tão firme, não. Deu uma balançada. Faz essa pergunta pra mim, pra tu ver. É porque eu não posso comprometer o meu tempo. Assim, se no caso da produtora eu não precisasse de tempo integral, eu até iria. Mas se eu precisasse do meu dia todinho, eu não iria de jeito nenhum. Eu tenho que sempre ter um tempo pra propício. Compartilhando com o que a gente falou aqui de... O indie é a forma de fazer, né? Assim, no cinema aconteceu um fenômeno que é os grandes estúdios lá nos Estados Unidos, eles passaram a distribuir esses filmes alternativos, né? Assim, a Fox fez a Fox's Searchlight, né? Que ela pegava os filmes menores ali, alternativos, mais artísticos, e distribuía. Passava a ser um filme, assim, todo idealizado, produzido de uma forma indie, mas com a distribuição de filme blockbuster, né? Uhum. Tem alguma coisa parecida nos jogos, nesses jogos eletrônicos? Assim, alguma grande produtora já se interessou em divulgar esses jogos alternativos? No caso, tipo, algum tipo de patrocínio? Também, pode ser. Um patrocínio... Acho que o próprio Steam, né? Não faz isso. Assim, promover a visualização do jogo, financiar... No caso, as distribuidoras que fazem esse papel, né? De promover o jogo. O indie está sempre procurando maneiras de ser visível, de fazer o jogo dele ser visível. Mas assim, como? É rede social? O que é o nosso trabalho? Sim, depende. Por exemplo, no caso do Bad Family, a Steam vai... A gente optou por fazer a Steam, mas a gente vai ter que ter visão. As pessoas vão ter que ver o nosso jogo. Então a gente optou por fazer... Tá trabalhando na produção do jogo sem se preocupar muito com publicidade no momento, e quando estiver perto de acabar a produção do jogo, quando a gente acabar a produção do jogo, é que a gente vai partir para sites sociais, né, para divulgar o jogo em massa. Uhum. Então a gente vai passar. Mas já tá disponível na plataforma? Quem quiser jogar, assinar, não. Baixar, comprar? Não, a gente tá em desenvolvimento ainda do jogo, embora ele já tenha sido aceito na Steam. Né? Opa, pois então indica aí para os ouvintes do NHS quando é que eles vão poder ter acesso ao jogo já. A previsão é para abril do ano que vem. E a gente pretende acabar o jogo até lá. Na verdade, o jogo estava quase pronto, só que a gente quer dar uma remasterizada no jogo, deixar ele bem bonito para entregar para o público. Quando tiver acabado, a gente vai partir para a publicidade. Muitos meses de publicidade. Fred, fazer game a gente já viu que não é para fracos. E indie, né? Menos ainda. Então, assim, ninguém nasce sabendo, obviamente vai crescer, vai estudar, mas o que é que precisa... Dá o recado aí pro cara que quer fazer game, que gosta. Não basta saber e não basta gostar. O que é mesmo que precisa pro cara dizer assim, eu quero isso pra minha vida? Desenvolver um jogo é uma tarefa muito difícil e precisa de muita, muita determinação mesmo. Mas fora isso, você não precisa fazer uma faculdade. Claro que é bom fazer uma faculdade. Eu pelo menos não fiz curso de programação, eu aprendi a programar sozinho. Na internet tem vários... Quando eu comecei a programar, não tinha muito vídeo explicando, mas hoje tem muito mais. Então hoje, qualquer pessoa que tenha determinação e queira produzir um jogo indie, se persistir, consegue com certeza fazer jogos bons. Legal, bacana. Olha aí, o Fred até na forma de começar a fazer... Até na forma de aprender, ele foi totalmente indie. Então, toca! André, André Joe, né? Segundo ele. André é um novo pseudônimo. Cara, apelido Joe. Que a própria pessoa coloca em si não pega. É. André Tom Cruise, né? Mas André, diga aí, quem foi que acompanhou, qual foi a banda que acompanhou a gente aqui no episódio onde a gente falou de games indie? Cara, vocês sabiam que tem uma orquestra aqui em Fortaleza que toca músicas de games e músicas de filmes, faz apresentações? Pois então, são alunos e professores do curso de licenciatura e bacharelado em música da Universidade Estadual do Ceará. Grupo Doce de Flautas, né? Como o nome diz, em trocadilho, é um grupo de flauta doce, e traz um vasto repertório, mas principalmente repertório de games e de filmes, né? Surgiu em 1981 e como projeto de extensão. Desde 2009 desenvolve um trabalho com ensaios regulares, tem os integrantes com permanência e tem a orientação também da professora Luciana Gifone. Desde 2010 o projeto conta com uma bolsa de iniciação artística da UES, contemplando boa parte dos flautistas do grupo. Então é muito legal, se apresentar recentemente aqui na Federação da Indústria. A gente vai disponibilizar aí links dos vídeos, não gravaram CDs, o trabalho deles está disponível na internet e nas apresentações dele. Então hoje foi o grupo Doce de Flautas no. Então toca! Ó, pra finalizar aqui, eu queria escutar de cada um que indicasse, que falasse qual foi o jogo da vida, pode ser indie, pode ser mainstream, e indicasse um jogo indie para os nossos ouvintes jogarem. Começar aqui pelo André Teixeira, também conhecido como André Arrow. Mas a minha infância foi muito marcada por videogame. Gustavo's Adventure. Infância e adolescência. Gustavo's Adventure foi um jogo que me marcou de forma traumática, né? Um jogo. Mas o jogo é legal. Mas assim, tem um que eu gosto, jogo até hoje, de vez em quando eu pego um emule aí pra jogar, que é o Mega Man X, né? Mega Man X, joguei de todas as formas que você imaginar. E assim, clássico. Um dos mais difíceis até hoje. É, muito bom, jogo muito bom. Jogabilidade horrível. Não, o Mega Man X. Cara, jogabilidade não é aquele antigão. Não é o Mega Man antigão. Ah, tá. Aquele ali é a dificuldade absurda. Só não bate o Battletoads em termos de dificuldade. Mas é o Mega Man X, já, que ele vai pegando as partes das armaduras e tal. Assim, jogo indie, eu não tenho um gabarito pra recomendar nenhum jogo. Até porque eu não conheço muitos. Mas Minecraft, assim, o que eu vi. O que eu vi e achei espetacular, uma obra de arte, como o Sidney falou, é o Limbo. Que jogo bonito, cara. Muito, muito espetacular. Não joguei ainda, mas acho que vou jogar assim que terminar aqui essa gravação. Essa foi meio Silvio Santos, hein? Eu também acho, hein? Eu também acho. Muito bonito o jogo. É muito bem, aproveitando aí, Renato Siqueira. Cara, tipo, eu indicaria vocês a jogar o Horizon Chase por causa do negócio do Top Gear lá, que eu acho que eu vou comprar aqui. Tô com um dedo no botão aqui do negócio pra comprar o jogo, tá ligado? Enquanto vocês estavam falando aí, eu tava pensando, pô, será que eu gasto, cara? R$15, pô, vou acabar comprando. Eu fico falando essas coisas, eu acabo comprando. E, meu, jogo da minha vida, cara. Difícil, hein? Tem tanta coisa. Olha, um jogo que me tocou bastante foi o The Last of Us, que é um dos últimos jogos que saiu aí da Naughty Dog, a empresa que fez o Uncharted, que tem todo uma... Esse não é um jogo indie, na real. Tipo, é um jogo com produção gigantesca. É o jogo da vida de muita gente, hein? Mas que me tocou bastante por conta da história, sabe? Ele tem toda uma parte de ação, não é o Indiana Jones que o Uncharted é, entendeu? Um pouco mais parado e tal, mas a parte de história me pegou muito, assim, sabe? Que é o lance do pai com a filha, é o lance dessa jornada entre pessoas que se encontram estavam sozinhas, entendeu? Tipo, toda essa parte sentimental meio que me toca bastante, assim tipo, me emocionou bastante, assim, esse jogo, sabe? Então legal. É meio que é um dos que, dessa nova era, assim, cara, mas é antigo, velho. Antigo Tartarugas Ninja, Turtles in Time, tá ligado? Putz, que eu jogava direto. Bom, né? Eu amo as Tartarugas Ninja. Pode ser. Até quando era um filme com os bonecos, tá ligado? Eu já achava massa, assim, nossa. Dá pra ver o zíper, mas é legal, sabe? verdade. André Joe. Cara, eu vou citar o Quake. Foi um jogo que marcou muito a minha vida, porque eu tava indo bem e gastando horas jogando no PC e deu merda no PC, teve que formatar porra do PC e é nunca mais esse jogo. Todo NHS sobre games, ele fala. Cara, não, bicho, me traumatizou. Depois disso aí eu parei de jogar videogame. Então foi o jogo que mais me marcou, tanto positivamente, porque era muito emocionante. Cara, só de me lembrar assim, meu coração dispara. Mas teve esse problema, essa decepção amorosa aí, e eu tive que deixar de jogar. Traumatizei por causa disso, né? E o jogo indie que eu vou indicar é o Bad Family, em homenagem a... Olha aí. Boa, bicho. Homenagem ao nosso convidado e... Fred, quando você for rico e famoso, você contrata ele, viu? Tudo tá rolando jabá aí, eu tô sabendo. Tudo calculado. Mas já que falamos no Fred, vamos jogar aqui pra ele qual é o jogo da vida dele e o jogo que ele indica, eu já imagino qual seja também. Não pode, você tá diferente. Bem, minha infância foi marcada por The Legend of Zelda Ocarina of Time. Quando eu era pequeno, eu jogava muito, assim, não só o Ocarina of Time, mas eu jogava muito a série Zelda, o Majora's Mask, Twilight Princess. Mas o que me marcou foi o Ocarina of Time. E de jogo indie, eu indico o Meat Boy. Meat Boy é muito massa mesmo. Eu não sei, também eu sou meio retro gamer, porque eu gosto de jogo difícil, bastante difícil, e o Meat Boy é muito difícil. Tem até uma parte lá do jogo que é em pixel art, pra retratar retrô, né? Ele é todo em vetor, mas tem uma parte do jogo, tem algumas fases secretas que são em pixel art. E eu vou indicar também, é um jogo da minha vida, eu acho que até hoje é o Super Mario 3, eu nem lembro se era no Super Nintendo, né? Não, era no Nintendinho, né? No Super Nintendinho, Nintendo, Mario 3, Super Mario World. Que acho que foi o primeiro jogo assim que foi meio que um mundo aberto, né? Mas era fase pra caramba e faltava não acabar. Então até hoje eu lembro, guardo com carinho. E o jogo indie que eu vou indicar também o Byte Family. Que é pra poder o André dividir o jabá comigo. Já vi que não vai ficar mais ninguém no podcast. Contra a exclusividade. Beleza, galera. Olha, lembrando. Eu que... posso mudar minha recomendação? Que pode não. Pode lembrando não, que sacanagem. Toda terça-feira sai episódio novo do NHS, certo? É só acessar lá o www.podcastnhs.blogspot.com e tem os episódios novos e antigos também. E se você quiser trocar uma ideia com a gente, pode ir lá no nosso Instagram, no Twitter, que é o @podcastnhs. A gente está também no facebook.com/podcastnhs e no YouTube a gente coloca lá os áudios também para você. Se quiser escutar, vai lá no nosso blog, troca uma ideia, comenta, manda sugestão de pauta, xinga o André, então é um dos pontos favoritos dos ouvintes. Manda um recado aí pra gente. Algumas pessoas andaram perguntando o que diabo significa NHS. Então eu queria primeiro que o André Jonathan explicasse para os nossos ouvintes o que significa e depois eu quero mandar um desafio aqui para os nossos convidados. Eu conheço o André Joe, André Jonathan, não conheço mais não. Ah, tudo bem. É o seguinte, em uns longínquos tempos de adolescência quase adultos, nós tínhamos um conjunto musical e uma das situações a gente precisou trocar baterista e conseguimos um cara que tocava heavy metal, só que a gente tava em outra vibe ali do samba e tudo, e aí enfim, era o cara que tinha... Toda vez samba, heavy metal. Quando a gente foi falar com ele, aí ele disse assim, cara, tu toca o quê? Não, bicho, tô disposto aí, disponível e tal, tô sem tocar e tal, toca o quê? Cara, heavy metal. Vixe, cara, a gente tá com um grupo de samba aí e tal, tem um show daqui pra amanhã. Ele disse, meu irmão, vamos nessa, não tem essa não, vai ser NHS. Aí a gente, como é? CNHS, bicho, na hora sai, no sentido do improviso. Ah, beleza, vamos lá, vai ser NHS. Isso foi um longínquo tempos, né? E aí quando a gente começou a fazer o podcast, a gente não pensou muito em nomes, a gente pensou que seria algo que teria muito improviso, né? Apesar da gente estar sempre antenado nas novidades que está acontecendo, fazendo uma certa pesquisa, mas tem muito improviso. Então, pô, na hora sai NHS, um nome legal, vamos lá. Ficou assim. Olha, muito bem. André Teixeira, dentro da nossa temática aqui, o que é que poderia ser NHS? Paz! Caraca! Você me pegou de surpresa aqui agora. Agora não há estímulo. Sai mesmo, viu? Ah, beleza, vou ser bonzinho com você. Ah, beleza, valeu galera, acho que foi boa, deu pra tirar umas dúvidas aqui sobre esse tema, que é muito interessante, dá pra gente discutir muito ainda em outros episódios, e com certeza o Fred vai voltar aqui quando a ProPixel lançar o jogo na Steam, e também quando lançar os próximos jogos, ficar milionário e chamar a gente pra festa no iate dele. Mais importante. Então, beleza. Valeu, galera. Até a próxima terça e tchau. Valeu. Valeu. Valeu. Valeu. Valeu. Valeu.